Oi, Salvador, boa noite, Gol 971. Gol 1971, continue em aproximação, cheque o trem de pouso e aguarde autorização. Aguardando autorização, Gol 971. Baixou e travou, 971. Voo 1971, livre pouso pista 28, vento 190 graus, 07 mais. Tenho livre pouso, cabeceira 28, voo 971. Oi, Roxanne, 6259, ponte para pronta, boa noite. Roxanne, 6259, boa noite. Após a passagem do Boeing 767 da Gol na final, a linha e mantém pista 28. Após o tráfego da Gol e mantém Roxanne, 62, pronto. Sol 1971, Sol 41, livre à esquerda, chame Sol 121, décimo 9, boa noite. 209, 971. Oceaner 6259, autorizada de colagem, pista 28, vento 180 graus, 07 nós. Pedro colagem, Oceaner 6259. Oceaner 6259, decolando aos 44, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa semana, 62, pronto. Torres Salvador, abre-se a cargo 8487, ponto de espera 28, estamos prontos. Abre-se 8487, boa noite, autorizando a linha aérea de Colar, pista 28, vento 18, 0 graus, 0 meia noite. Abre-se 8487, ciente, nível de decolagem, pista 28. Confirma, vento é 0 meia ou 1 meia? Vento 180 com meia dúzia, abre-se 8487. Ciente, obrigado, livre decolagem, 28. Abissa 8487, decolado ao Zona 1, chame o controle de Salvador 120, decimal 8, boa noite. 8487, Salvador 120, decimal 8, obrigado, boa noite. Boa noite, Zona 09. Gol 1099, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 0 meia noite. Autorizado a alinhar e decolar 10, 0 meia noite. Gol 1099, decolando ao Zuno 3, chame o controle Salvador 120, decimal 8, boa noite, bom voo. 208, boa noite, com 099. espera, pronto. Então, 3097, autorizando a linha de decolar, pista 10, vento 200 graus, 07 mais. Autorizado, pista 10 e decolagem, turn 319. Guardião 08, autorizado a linha de decolar, pista 17, vento 200 graus, 07 mais. Guardião 08, ajuste 10012. Tá, 3197, decolado aos 22, chame controle Salvador 120, decimal 8, boa noite, convosco. 208, boa noite. Gol 1971, a linha e decola. Correção, gol 1971, mantenha a posição. Gol 1971, não copia a torre? Negativo, gol 1971, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1971. Torre, boa, gol 1168, passando a guia fiel, passei travou. Índia, Papa Mike, decolado aos 23. Mantenha o seu torcedor do aeródromo e aguarde autorização. Conheça, aguarde instruções. Afirmativo, vá manter mil pés do GL no setor sul, efetuando 360 pela direita, o Guardião 08. Afirmativo, Guardião 08. Gol 1168, confirme três pousos. Baixar travado, gol 1168. Gol 1168, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 062. Livre pouso, pista 10, gol 1168. Guardião 08, confirme que faz o circuito pela direita ou pela esquerda? Senhora que prefere, se a gente tem possível, a gente aqui, já ingressa na do vento. Está autorizado o exame do sinal da pista 17, reporte livrando, pronto para girar a base. Ativo, ingressando na do vento aqui, para parar para girar a base, o Guardião 08. Gol 1971, a linha mantém pista 10. A linha mantém pista 10, 971 da Gol. Gol 1168, solo aos 26, livre direito, chame solo 121, décima 9, viu? Obrigado. Gol 1971, autorizado decolagem, pista 10, vento 200 graus, 05 nós. Tá no ideal de base, Guardião 08 da 17. Guardião 08, livre saque ao remix da pista 17, vento 200 graus, 059. Virando base, Guardião 08. Gol 1971, decolando aos 28, chame controle de Salvador 120, décima 8, bom voo, boa noite. Boa noite, 08, 971. Virou base, trem fixo, Guardião 08. Guardião 08, autorizado o toque remitido da pista 17, vento 190 graus, 05 nós. Afirmativo, senhorita. E a remetida será com curva à direita ou à esquerda? Guardião 08, remetida com curva à direita. Bem, senhorita, muito obrigado. Remetida curva à direita, Guardião 08. Guardião 08, por favor, remeteu aos 31 no curve à direita. E aguarda autorização para cruzar o eixo da pista 10. Afirmativo, curva à direita, aguardando para cruzar o eixo da 17, Guardião 08. Guardião 08, autorizado cruzamento da final da pista 10, chame para girar base para a pista 17. Está girando à direita, ingressando na do vento, o Guardião 08. Guardião 08, autorizado a girar base. Girando base da 17, Guardião 08. Base, trem é fixo, Guardião 08. Guardião 08, autorizado o toque arremetido da pista 17, vento 180 graus, 079. Livre toque, arremete o Guardião 08.